O hóspede desperto. Quando o relógio da catedral batia às 2 da madrugada, Jean Valjean acordou. Acordou porque a cama era boa demais. Fazia 20 anos que não dormia numa cama e, embora não se tivesse despido, a sensação de completo bem-estar não poderia deixar de perturbar-lhe o sono. Dormiu mais de 4 horas. Seu cansaço desaparecera. Estava acostumado a descansar poucas horas por noite. Abriu os olhos, viu a escuridão que o rodeava e tornou a fechá-los para dormir novamente. Quando, durante o dia, fomos emocionados por muitas sensações, quando muitos problemas se agitam no espírito, dorme-se, mas uma vez acordados, não se torna a adormecer. O sono vem facilmente, mas não volta com a mesma facilidade. Foi o que aconteceu a Jean Valjean. Não pôde dormir de novo e se pôs a pensar. Estava num desses momentos em que as ideias são confusas. Uma espécie de vai-vem obscuro lhe agitava o cérebro. Recordações antigas e novas flutuavam confusamente, cruzando-se umas com as outras, perdendo as próprias formas, crescendo desmesuradamente e depois desaparecendo de repente numa água lodosa lhe agitada. Tantos pensamentos lhe vinham, mas havia um em particular que lhe voltava continuamente, expulsando os demais. Digamos logo qual era. Tinha notado os 6 talheres e a concha de prata que Mademoiselle Magloire havia posto à mesa. Os 6 talheres obcecavam-no. Estavam ali, a alguns passos. No momento em que atravessara o quarto para chegar à alcova, a velha criada os estava guardando num pequeno armário, à cabeceira do leito. Ele havia observado bem esse armário, à direita de quem entra pela sala de jantar. Eram de prata maciça, prata antiga. Pela concha lhe dariam no mínimo 200 francos, o dobro do que ganhara em 19 anos. É verdade que teria ganho muito mais se a administração não o tivesse roubado. Seu espírito flutuou por mais de uma hora em reflexões que, por certo, não estavam isentas de luta. Soaram as 3 da manhã. Reabriu os olhos, ergueu-se repentinamente, esticou os braços para procurar a mochila que havia jogado a um canto da alcova. Depois pousou os pés no chão e, quase sem saber como, viu-se sentado à beira da cama. Ficou por algum tempo pensativo, em atitude algo sinistra para quem o visse assim no escuro, acordado numa casa onde todos dormiam. De repente abaixou-se, tirou os sapatos, colocando-os cuidadosamente na esteira ao pé do leito, retomando a atitude pensativa e imóvel. Durante essa horrível meditação, as ideias de que falamos revolviam-se-lhe no cérebro sem parar, entrando, saindo, tornando a entrar, exercendo sobre ele uma espécie de pressão. Pensava depois, sem saber porquê, como obstinação maquinal do sonho, num forçado chamado brevet, seu conhecido das galés, sempre com as calças seguras por um único suspensório de algodão. O desenho xadrezado do suspensório voltava-lhe continuamente à cabeça. Conservava-se, pois, nessa situação, e talvez continuasse assim indefinidamente até a aurora, se não tivesse ouvido o relógio a avisá-lo que haviam passado 15 minutos ou meia hora. Foi como se lhe dissessem, avante. Levantou-se, hesitou ainda um momento e pôs-se a escutar. O silêncio era perfeito. Dirigiu-se, então, cautelosamente para a meia claridade da janela. A noite não estava muito escura. Era lua cheia e grandes nuvens movidas pelo vento tapavam de quando em quando sua claridade. Fora alternavam-se a luz e a sombra, eclipses e claridades. E no interior da casa havia quase a meia luz de um crepúsculo, intermitente por causa do desfile de nuvens, mas que bastava para que se pudesse enxergar, assemelhando-se à luz que atravessa o respirador de um subterrâneo sobre o quais vão e vêm os transeuntes. Chegando à janela, Jean Valjean a observou bem. Não tinha grades e estava fechada, como é costume na região, com um simples trinco. Abriu-a, mas sentindo o ar muito frio e intenso do exterior, fechou-a depressa. Olhou o jardim, com os olhos de quem calcula alguma coisa. Era cercado por um muro bastante baixo, fácil de escalar. Além do muro, pôde distinguir copas de árvores igualmente espaçadas, o que indicava que o muro separava o jardim de uma avenida ou rua arborizada. Depois dessa observação, fez um gesto, que indicava a resolução tomada. Foi à alcova, pegou a mochila, abriu-a, tirou dela não sei o que, colocando-o sobre a cama. Guardou os sapatos, fechou tudo de novo, pôs o saco às costas, cobriu-se com o boné puxando bem sobre os olhos, procurou a palpadeiras o cajado, colocando-o junto com a mochila em um ângulo da janela. Depois voltou à cama, pegando resolutamente o objeto que aí depositara. Parecia uma pequena barra de ferro, aguçada como um chuço numa das extremidades. Na escuridão seria difícil perceber com que intuito fora assim preparado aquele pedaço de ferro. Seria uma alavanca ou talvez uma clava. De manhã poderia-se ver que não era nada mais que um candeeiro, dos que são usados pelos trabalhadores de minas. Às vezes empregavam-se esforçados na retirada de pedras das altas colinas que rodeiam Toulon, e não raramente tinham assim esses utensílios. Os candeeiros dos mineiros são de ferro maciça, com a extremidade inferior em ponta, pela qual são fixadas no rochão. Tomou o candeeiro na mão direita, prendendo a respiração, e caminhou na ponta dos pés, dirigindo-se para a porta do quarto vizinho, que, como se sabe, era o do bispo. Chegando à porta, viu que estava apenas encostada. O bispo não havia fechado.